todas elas, DJ Tommy que chega. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, palma da mão, palma da mão. Chega! Avisa todas elas, DJ Tommy que chegou. O esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Quem que torce pro Paysandu aí? Joga o bracinho pra cima pra gente começar. Só a torcida do papão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Joga pro lado e pro outro. Joga pro lado e pro outro. Joga pro lado e pro outro. Torcida do papão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. E a torcida do Clube do Remo dá o grito. Torcida do Leão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, vai, vai, vai. Quem fechar com Super Pop, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Enlouquece tudo, mano. Para meu pop som! E aê, boca de pelo tô... Então vai. Hoje é aniversário do meu grande amigo Fábio, que se passa. Ele é beijo, tá aí com a gente. Obrigado, Stefania. Sua vida é novinha, bebê. E o sino dos arrepiados. Deus é sacanagem. Vem novinha, safadinha. Safadinha, sacanagem. Meu papo, brother. Quando ela dança, essa menina é da aula. Senta pra caramba, essa menina esporgalha. Imaginando no baile funk, ela é a sensação. Só que não tem hora pra chegar em casa. Joga o bracinho pra cima. Joga pra cima. Joga pra cima. Enlouquece tudo. Hoje é aniversário do Rodrigo Menezes. Bora, Rodrigo, bora pra cima, garoto. Sacode tudo agora, pai, vai. Obrigado, Chico Live. Já tá no circuito. Renato Maia, a primeira dama. Equipe Tô Solteiro lá de Marituba. O Pezão também tá aqui. Para, Pezão. Vai! Vai! Me solta! Alô, Felipe Ceci! Tu me tá aqui comigo, bora, Felipe! Deixa o cara dançar, deixa o cara dançar! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar! Ai, que me solta, porra! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar! Olha isso! O Cauê das meninas sabe um segundo! Bora, Cauê! E a festa vai começar! O DJ Fabiano, moleque doido! Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da caigota. Foi com o bumbum, ela arrasta. Na quadra, ela arrasta. Aqui na tela, arrasta. Na quadra, ela arrasta. Sacude! Foi com o bumbum, ela arrasta. Na quadra. Leandro Laveguetes, Rodrigo Almeida também tá no circuito. Arrasta. Obrigado, Leandro Rodrigues, também tá por aqui. Pegola Pop, Lucas Ribeiro. Jane Henrique, Paulinho, Maluquinho. Rodolfo da Golada. Vai, chacoalhão, safado. DJ Gelson lá do Boteco do Barão. Chacoalhão. Que apresentação, filé da TF. Também. Chacoalhão, safado. Cruzamento, é bom, toque de cabeça, olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Só quem torce pro Brasil, joga a mãozinha pro céu, só quem torce pro Brasil, joga a mãozinha pro céu, só quem torce pro Brasil, joga a mãozinha pro céu, só quem torce pro Brasil, joga a mãozinha pro céu, só quem torce pro Brasil, joga a mãozinha pro céu, eu quero sentir a energia de vocês! É pressão pra direita, pra esquerda. Na frente, atrás. Bora, meu águia da Amazônia. Só quem é bandida que gosta de pressão. É na pressão, é na pressão. De pressão, de pressão, de pressão. São, são, são, são, são, são, são. São, são, são, são. Hey! Quem que eu mando é Pop Som. E aí, meu parceiro Maílson da família Rock Som. O tio Arlen do Bonde Doideira, Jossi, Juninho, Rodolfo de Marituba, o Márcio do Mineirão. Agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo. E aí, Batizão? Alô, Bambam! A poderosa Superbis de Viseu. Um mix. Paulo Henrique, Paulo Calado. Zé Pequeno, Nil Fantasminha, o Dudu Doidão tá no bagulho doido. Obrigado, Bambam do Vero Peso, Bruninho. Bora, Vesgo! Batidão. Enzo Mix Produções de Mandela. Parei de usar o Rex. Você partiu meu coração. Esse pra todos não quero mais. Virginia, o Gilson Rex que tá comandando o bagulho aqui, ó. E de mão dadas não ia. Aí no Ninho, aí no Ninho, aí no Ninho, Marinho. Dançou, o jogo virou. Christian Perdigão. O mundo gira. Vai o Sudantas, Bruno Marques, Eric do Parafita. É todo mundo no bagulho, bom. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Já tô logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din. E aí, Dudu Beni? Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Bora, Josimar. A Miaca tá de volta. Tá aqui comigo. Bora, Glauber. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco. Bracinho pra cima e doida. Bracinho pra cima e doida. E doido, doido, doido. Agora vai! Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. E aí, meu parceiro Cláudio? O da motorizada tá aqui comigo. Bora, Cláudio! Vinícius Silvio! É amigo, todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem rei. O meu brother Wendel, família Eco. O cara voltou com tudo, Rodrigo da equipe 5. Essa galera é uma para Rodrigo! Panelinha. Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro. Lá vem que comer devagarinho. Parabéns, Fernanda. Tá comemorando aqui no Pop Live. O Dieguinho do Passinho. 5 anos de pop. Educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, vai botar ela pra mamar, pra mamar, pra mamar, pra mamar, pra mamar, pra mamar, pra mamar. E aí, Adriana? Mix. Bora, Adriana Mix. Pra mamar, mas é ruim não marcar troca. Depois chego emocionado e bate cabeça na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. E a mais alta do pop tá no circuito. E aí, bebê? Só um filé. Ai, ainda mais que eu me montei belíssima hoje. Ai! Sendo o Robson, o Mocego, o Rafael da Família Eternamente, o Nilcinho dos Arrepiados. Hoje é aniversário do Fábio que se passa, tá no circuito, Fábio! O japonês Whisky também tá aqui com a gente, obrigado, japonês! E aí, Eninho, show me! Já tô chapado, qual é a cor? Quem me falou foi o teu olhar. Quando o Altair aguarda. Engenheiro Rafael, tu tá aqui na retaguarda, viu, maninho? Bora, a primeira dama, Vitória, valeu. Tá todo mundo já aqui curtindo o pop som no Carimbinho com Alice, Juninho, Tô e Nandinho. Ela tá na fita. DJ Tom é Chopin periquita, Chopin periquita, Chopin periquita, Chopin periquita, periquita, periquita, periquita, periquita, Chopin periquita. Pressão total! Super abraço, Bigode, Pop 10, Lulu, o Jones, DJ Anderson, família TJ, aniversário do Léo, Júnior do Sideral. Por aqui comigo, Mega Wallace. Obrigado, Wallace. O meu grande amigo Rodrigo do Croco. Rodrigo do Croco, do Pop, bora pra cima. Jonathan Lima tá comigo. Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Gordo com seu boga. Vem que tu come o boga. Gordo com seu boga. Vem que tu come o boga. Gordo com seu boga. Vem que tu come o boga. E aí, bola GDK pra cima, meu patrimônio! Pabatão grandão. Aniversário dele, Everton CDC. O Potiguar também tá no segundo. Pabatão grandão. Pabatão. Ai, Pabatão, meu Deus, Pabatão grandão. E o Alex Bens, Bens, Bens, Bens, Bens, Bens, Bens, Bens, Bens, Bens, Bens, Bens, Bens, Bens, Bens, Bens, Bens, Bens, tudo bem contigo? Tudo bem. Deixa no batidão, vai. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Quem tá por aí, mandinho pressão? Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Olha, tu, a parada é o seguinte. A galera tá observando aí que nós estamos usando hoje aqui a estrutura toda do pop soul, pop da Amazônia. Mas quem tá tocando é os DJs do Pop Night. Bem-vindo! A gente tá com a nossa estrutura toda ainda lá em Bragança. Até porque nós fizemos um show pra galera lá em Augusto Correia. Até 9, gente. Até 9 da manhã. E por esse motivo não deu tempo da nossa estrutura toda chegar em Belém pra que a gente fizéssemos o show aqui. Mais um pop som, que é a mesma estrutura e a mesma aparelhagem da mesma empresa, tá aqui, inclusive tocou ontem aqui, foi o maior sucesso e já ficou aqui para receber os top DJs da empresa Poli. Por esse motivo, nós estamos aqui com a estrutura do pop som. Esse Águia que tá aqui é o Águia da Amazônia, não é o Pop Live, não é o Águia Live, mas eu quero dizer uma coisa, o que é importante é isso. Quando a empresa é forte, quando a empresa tem duas estruturas e quando tem sua luz própria, nunca fica na escuridão. E por isso nós estamos aqui fazendo show no Pop Som, no Pop da Amazônia, que é a mesma estrutura. Eu acho que não importa a estrutura, importa o ser humano que tá aqui, ó. Os DJs do Pop Live e do Pop da Amazônia, juntos, representando a empresa Pop! Esse é o Pop Som, meu irmão. Amor, eu sei que eu falhei bem. A rave do Tom Mix. Amor, eu sei. Pop Som. Mas vamos. O nosso grande menino Patrick da Megazord tá aí com a gente. Alô, Patrick! Tentamos reconciliar. Ronaldinho da Pedro Miranda. Eu te amo tanto. Custa tanto. Viver, sente, sente, sente. O meu menino Playboy da Golada tá no circuito. E aí, Playboy? Chico! Só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. É do jeito o mix é bom, quando ele entra o som é dobrado. Do jeito o mix é bom, quando ele entra o som é dobrado. Bora, meu engenheiro Rafael! Pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. É pressão pra todo lado, Tomixê! Começou novo duelo, James Smith tá mandando. Começou novo duelo, Neto Teca tá mandando. Hoje é aniversário do Gabriel dos Top Lanches. Tá toda a galera do camarote, DJ Gil Max, Led Gassanel, Haroldo Moraes, DJ Daniel, Fernando do Bar do Fernando e as patroas. O amigo DJ Daniel Pinheiro também tá aí. Alô, Daniel! Tá tudo no escurinho, pai! Essa menina dá aula, senta pra caramba, essa menina é escangalha. Vai chegando no Pop Live, ela é a sensação. De shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Alô, Melri! Que papatão, papatão grandão. Que papatão, papatão grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão grandão. Que papatão, papatão grandão. Que papatão, papatão grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão grandão. Que papatão. Edilson Assis. Ali pelo camarote. Alô, Edilson Assis. Estamos juntos sempre, garoto. Hoje é aniversário do gerentão Marcelo Luiz, que brother! E tá uma farra bonita no camarote dele aí, maninho! Caribino! Meu amor, não consigo esquecer de você. Quando lembro do seu jeito lindo. Super Júnior Lances, tá aqui comigo. Super abraço, meu brother, pra você. Bora, Rica Ica! Amor à primeira vista. Murilo Silva, Laís, Juliana Beckman, Lorena Beckman. Eu faço e diz o seu telefone, eu preciso saber. Estou como criança perdida. Felipe Cadeirante tá aqui comigo, bora Felipe. Eu vejo uma boca insensada. Thiago da Triton, também tá aqui comigo, super abraço. Weber Souza tá aqui comigo. O Anão de Marituba também tá na parada, garoto. Wilson do Bull falou! Bora, garoto! Sei que eu sou grande de tudo, mas só que não dá mais. Tomito Mix. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia. Meu parceiro Padre Fantasminha, Daniel do Pá, Rafael do Pá, Letícia Baltazar. Eu me dando um bagulho doido, valeu, GG! Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha, não parto sem você ao meu. Ficando fit pressão. E outra vez, eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Toda noite ele chora. Menino da Dinas e as peluras. E as Mi. Bora, Jasmin. E o Rafael e o Renato. Chico Live, tu tá com a gente, maninho. Será que dá pra aumentar agora? Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Bora, Chico Live! Vinte embora, tá faltando, velho! Queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. E o Charlie? Seu nome me chamo toda noite. Como eu preciso. Bora, Márcio do Mineirão! Tão longe, estou. Menina Hedley! Joyce Juninho, bom de doideira! Tá no circuito! E a torcida do Leão, e essa vai pros apaixonados todos. Onde se escondeu o amor, que eu pensei ser eterno, e o que... O Batata do Búfalo Blaster, o Capacidade daqui do Leão, Gemerson da Eletro, Adriana Mix. Se você também me amou, a mais alta safadinha do pop! DJ Daniel Pinheiro! Sempre sai aqui! Alô, Josimar! Logo O Pop Sul chega mais aqui com o Jefferson Pop aqui no Águia. Vamos, Panda Jairia! Garcia, tá escuro pra porra aqui. É o Felipe que tá aí? Doutor Ingo. Banda K47. Banda K47. As balas. Vamos lá. Foi lindo demais o nosso amor. Mas você sumiu. Descer. Alô, Potiguar! Estamos juntos sempre, maninho! E hoje é aniversário do Everton, viu? Chope periquita! Está fria madrugada. E de repente, Choptel. A te esperar que nada. Sonho acordado pensando que o nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra te amar. Bigola Pop, Lucas Ribeiro. Também tá no circuito. Paulinho Maluquinho, Tapanã, Guaraígo Neves. E eu respiro, é o cheiro teu. Sonhar, lembra tudo já. É tudão. Banda Rister. E aí, menina CDC, joga tudo pra cima, vai! Obrigado, GS, obrigado, Diego. Tá todo mundo, Júnior também. Para, garoto! Já sabia que não me querias. Eu sabia que era só mentira. Tanto tempo que eu te perdi. Live! Cláudio da Motorizada. Problemático de nós dois. Como dói. E aí, carequinha, chumbi! Imagina que sozinho. Toma, pai! Toma, pai! A solidão de amar quem não te ama. Deus pra galera no oferecimento do pezão. Vai lá, Zeca! Você é o quê? Essa equipe. Eles vão te fazer. Estamos aqui! Eu vim só pra te dizer. Só penso em você. Meu águia de fogo. Eu sou. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa. Meu coração é super cópter. Essa galera. Ariane Lisboa, Johnny Vale! Tá de aniversário hoje, bora Rodrigo Almeida, bora Leandro Navegante. Obrigado, minha grande amiga Marcele. Fortíssimo Rodolfo da Golada, Márcio Branco. Eric do Palafita. Tá no bagulho doido. Bora Railson Dantas. O seu clube da família, maninho! Venha pra festa, vem, venha dançar com a equipe GDS. Olha o meu parceiro Léo Playboy! Squash, tio Chico! Para, tio Chico! Para, Léo Play! Bora, Léo Play! Com a equipe GDS eu vou dançar. Eu faço S metralhando pra você. Mamão do Ver Peso! GDS eu mando. Prefeito do Ver Peso! É de doidão! Bora, doidão! Amigo Vesgo, estamos juntos sempre. É você, Tom Mix, Alisson e Juninho. Venha pra festa, vem, venha dançar. Meio dia na reta agora. Equipe GDS a detonar, venha pra festa. Para Filipinho DDP, pra cima, pai! Vai, tu que jogou essa detonar. Venha pra festa, vem, venha dançar. Fantasmigas, Gangue do Eletro. Para Bruninho S.A. Vinícius Silva. Calma, bebê, você está com medo? Não esquenta que eles são os meus parceiros. São os fantasminhas do Super Pop. Essa equipe onde chega, meu amigo, sacode. No show do Eletro. Mas o Júnior Lance trouxe o filhão dele hoje mesmo. Estando você. O Juninho Filho, garoto. Herdeiro da... E meu irmão. Do Juninho Lanche, meu irmão. Bora, Juninho. Bora, Juninho. Vai, tu. EZBZ, EZBZ, galera do Guapá, galera do Guapá. EZBZ, EZBZ, galera do Guapá, galera do Guapá. Souza, Thiago Vinícius, o Nário Júnior Pirata Miller, e aí Léo, fala Mara! Beijo de despedida, ficou na partida no outro. O amigo Renanzinho dos Polêmicos, tá no camarote! Verdade, me deixar. Porque no controle outra história, tira da memória esse adeus. Porque não esquece o passado, fica do meu lado, eu amo você. Tchô, tchô, tchô, tchô, tchô. Depois de dar um passeio lá no Pezão, no camarote, maninho. Bora, Pezão! Sabe por que eu voltei? Não tinha como viver na solidão sem você. Me aceite. Thiago Lima, Diego, GDS, Valder. O do Barreiro, Cabe, Ostentação. Obrigado, Maninho, tamo junto sempre. Vai ser pra sempre. Olha o meu Maninho Glauber de volta. E da Miaga, aniversário do Rodrigo Menezes. Tudo bem, o Motora Josi mata no segundo. Vem comigo, vem. Vem aqui, vem me amar. Tem muito chope no camarote. Tem muito chope. E aí, meu maninho, pezão? É o pezão do top. É o pezão do top. É o pezão do top. É o pezão do top. E tá chegando a música nova dele com Viviane. Batidão, batidão. É o pezão do top. É o pezão do top. Bora, bora, bora, bora, bora endoidar. Mix e Nandinho. Esse Juninho, olha só que chegou pra curtir aqui no Ninho. E aí, Jumiga, Eliane, Pessi. O Felipe também tá aí com a gente. Ele é pop de coração. Leozinho do Esquina. E a sua primeira dama, Marlene. Toda a galera do Esquina. De coração, não tem fronteira. Tá de bonde doideira. Pode soltar a batida. Pode soltar a batida. É o bonde doideira invadindo. Pode soltar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pizza. Chegou o DJ que agita. Toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza, toma sua pizza. Bora, pã! Pizza, toma sua pizza. E aí, rainha! toma sua pizza. Alô, Melri! Toma na batida! Toma na batida! Toma no batidão! Toma no batidão! Toma no batidão! Estremece tudo, essa luz tá parada! Bora ver se movimenta agora! O sinal da periquita, sinal da periquita, sinal da periquita, sinal da periquita. É chope periquita, é chope periquita, é chope periquita. O Nilcinho tá te ligando, tô. É chope periquita. Vai te pegar tua nova camisa na Copa com ele, maninho. E por sinal, deu sorte hoje, viu, Nilcinho? Obrigado pelo presente. Ele tá no aniversário do meu maninho Fábio, que se passa! E a Kelly Paissandu também tá por aqui com a gente, a Carol Silva! Tu conhece o Alaú Acontece, mano? Velha guarda, maninho! Ele tá na área aqui, o futuro vereador da Rua Nova! No finalzinho de agosto, aniversário do...